DJ é foda, ele bota na pressão. A menina tá chamando pra ele de malvadão. Vai, vai, malvadão. Te amo teu fumo, malvadão. Super. De revoada grande, agora o pai tá enjoado. Arrasta pro lado que pra cima tá lotado. Vou fazer um storyzinho pra mostrar meu kit novo. Ela viu e deu amei, falou que eu tava mudado. Nossa, o que aconteceu? Por que tu tá mudado? Ficou interessada porque agora eu tô boçal. De revoada grande, a concorrência passa mal. Hoje tu tá comigo, eu vou te dar moral. Chama tuas amigas que eu chamo meus camaradas. Hoje vai rolar de tudo e não dá em nada. Já dei um salve no Ciro, já dei um salve no Castro. Pode reservar meu traje que hoje eu vou passar na loja. Só lançamento top, só kit qualidade. Vou de revoada brand, hoje tem rock na cidade. Pode espalhar pra geral. Com muita humildade dominamos a capital. MC Rei na voz, respeita vagabundo. Esse DJ é foda, ele bota na pressão. A menina tá chamando pra ele de malvadão. Vai, vai, malvadão. Te amo teu fumo, malvadão. Super. De revoada grande, agora o pai tá enjoado. Arrasta pro lado que pra cima tá lotado. Vou fazer um storyzinho pra mostrar meu kit novo. Ela viu e deu amei, falou que eu tava mudado. Nossa, o que aconteceu? Por que tu tá mudado? Ficou interessada porque agora eu tô boçal. De revoada grande, a concorrência passa mal. Hoje tu tá comigo, eu vou te dar moral. Chama tuas amigas que eu chamo meus camaradas. Hoje vai rolar de tudo e não dá em nada. Já dei um salve no Ciro, já dei um salve no Castro. Pode reservar meu traje que hoje eu vou passar na loja. Só lançamento top, só kit qualidade. Vou de revoada brand, hoje tem rock na cidade. Pode espalhar pra geral.